esta vontade de ser tu eternamente, muito antes da saudade, muito antes de ser gente, e antes da minha idade já te amava certamente. Vem de longe o desespero, se estou só e sinto pena de morrer quando te espero em estado de alma serena. Mas se o amor nos é sincero, a vida nunca é pequena. De longe vem o teu cheiro ao meu respirar constante. Sonho-te em meu travesseiro, ai amor, amor amante. No teu corpo me festejo o cheiro da tua pele. Mata-me a sede e o desejo com teus beijos d'água-mel. Vem de longe o teu sorriso, de tão perto a tua voz, a dizer-nos que é preciso falar à vida de nós, fazer amor de improviso para nunca mais estarmos sós. De longe vem o teu cheiro ao meu respirar constante. Sonho-te em meu travesseiro, ai amor, amor amante. No teu corpo me festejo o cheiro da tua pele. Mata-me a sede e o desejo com teus beijos d'água-mel. Ai amor, amor amante. Ai amor, amor amante.